Eu vejo um varão vestido de branco no meio da igreja. Ele está operando, andando no fogo, pra lá e pra cá. O fogo que queima a tristeza e traz alegria, uma alegria que contagia a congregação. E quando ele quer, ele age, ele faz, não tem quem impeça. Chegou tua hora e pra te abençoar, meu Deus tem pressa. Marche no fogo pra lá e pra cá, andando, cantando, exaltando e orando, Deus vai operar. Estenda a sua mão, receba a unção, adore e não pare de glorificar. O fogo queimando, Jesus operando, hoje aqui está. Eu vejo um varão vestido de branco no meio da igreja. Ele está operando, andando no fogo pra lá e pra cá. O fogo que queima a tristeza e traz alegria, a alegria que contagia a congregação. E quando ele quer, ele age, ele faz, não tem quem lhe peça. Chegou tua hora e pra te abençoar, meu Deus tem pressa. Mergulhe no fogo, ande no fogo, marche no fogo pra lá e pra cá. Andando, cantando, exaltando e orando, Deus vai operar. Estenda sua mão, receba um som, adore e não pare de glorificar. O fogo queimando, Jesus operando, hoje aqui está. Eu vejo um varão vestido de branco no meio da igreja. Como um vento veemente e impetuoso, ele batizando está. E se você der lugar, vai poder sentir o dono da bênção, o quarto homem presente aqui. E quando ele quer, ele age, ele faz, não tem quem peça. Chegou tua hora e pra te abençoar, meu Deus tem pressa. Mergulhe no fogo, ande no fogo, marche no fogo pra lá e pra cá. Andando, cantando, exaltando e orando, Deus vai operar. Estenda sua mão, receba um som, adore e não pare de glorificar. O fogo queimando, Jesus operando, hoje aqui está. Mergulhe no fogo, ande no fogo, marche no fogo pra lá e pra cá. Andando, cantando, exaltando e orando, Deus vai operar. Estenda sua mão, receba o som, adore e não pare de glorificar. O fogo queimando, Jesus operando, hoje aqui está. O fogo queimando, Jesus operando, hoje aqui está. O fogo queimando, Jesus